Identifique, decima 060, chegada Bomed, Ona. 060, Bomed, Ona, para 3. Boa tarde, Gol 2098, tá aqui. Gol 397.0 da 10, pronto. 397 da Gol, autorizado, alinhada e decolar, piscina 0080 graus, 5 nós, ajuste no 014. Salim de cola, ajuste no 014, ou 1397. Gol, autorizado, a chegada do Bomed 1, chame de descida. Gol 2018. Bomed 1, chamada para descer. Chinem é 326, estou na velocidade 2009. 2009, vai manter 6326. Papagolf no solo aos 27, feito 280, forte, livrando na Quebec à sua direita. Boa tarde, 63, era 1, está pronto. Estágio 63, 15, mantém o ponto de espera. Azul 4003, está livre de interceptação com esse radar, chama estabilizado. Vai chamar estabilizado, azul 4003. 180, aguarde somente a decolagem do nova relação meu. Autorizado, alinhar e manter o chão zero. Do cruzamento, aos Papa Golf, pista 935. Chinem é 3-2-1-S, tudo pressão para o sequenciamento, mantém presente para o outro, como limite o localizador. Esse mantém a 4.010, última tem Salvador, 904. 1014 descendo para 4.000, mantendo a proa limitada ao localizador, hoje né, 63 também. 397, decolado aos 29, chame controle, frequência 119, décima 8, boa viagem. 098, boa. Azul 4003, descendo para 2.010, livre LS, última tem Salvador, 104, chama estabilizado. Descendo para 2.000, chama estabilizado, Azul 4003. Diga o gol 2.098. Sub, mantenha 1.000 pés, ingresse no corredor axé, chame o controle, frequência 119, décima 8, bom voo, até a graça. 119, décima 8, novembro, Alasca Romeu. Recomendada? Por enquanto. Obrigado. Controle bom 397 da cola, nação 1, bom dia. 397, contato na terra da colagem, tudo mantém o 360, para o cruzador 2.0, direto Leda. Fulinho 360, após... Bom, direto Leda, confirme. É presente Leda. Bom, presente Leda. Para na 64, estabilizar? Estabilizar, na 64. De aproximação LS, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 95, bom, 964. O Chinem é 3268, sua velocidade 1709. 1709, 6326. Correto, recebi tráfego 107.000, lembrar 190 com 1609 ground speed. 6326. Azul 4003, estabilizando? Estabilizou agora, azul 463. De aproximação LS, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 295, obrigado, tchau. Controle Salvador, papapapá, novembro, Alasca Romeu. Informação, aguarde autorização de pouso. Guardiana, voo 463. 964, pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, 08 nós, ajuste no 0, no 4. V14, pouso, 964. 0014. Descendo para 3 mil pés, livre o ILS 6326, mantendo essa proa. Fazendo mesmo com o meu preciso. Vertical farol de Tapuã, a proa farol da Barra, 1000 pés, para lembrar os carros dela. Com as 10 em condições visuais, no corredor cheio, vamos ter a vertical da Barra, sendo normal 5513 no transponder, 9 em meio aos carros dela. 5513 acionado, chamará o farol do farol da Barra, 9 em meio aos carros dela. Boa tarde, Oxanel, 3 mantendo a proa. 315, possível confirmar autorizados, tem contato radar, a decolagem, subir até 360. Ok, estamos mantendo a proa até 4 mil, a proa saindo com pote, como 360, Oxanel. Bruno 397, vou direto, ótimo. Ótimo, 397. CS 16326 estabilizado, velocidade reduzida. Compete descido até 2 mil pés, altímetro 9,4, agora transferência para as comunicações. Tráfego à frente, meia dúzia de milhas com 139 ground speed. Reduzindo para a mínima de aproximação 6326, tendo o tráfego à frente. 3154, redução de velocidade 2,009. 0,3,0,0,3,1,5. Aí 4,003. No solo 33, direita, no 21, décimo 9, certo? Direita, 219. 014. 3014, está 3. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 0 graus, 10 nós, ajuste no 014. Olá, 326, complete aproximação e redução. Chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 18,95, obrigado, boa tarde, senhor, com certeza. Gente, guardando azul 4003. Salvador, boa tarde, 6326 da Oxané, ciente atrás da aeronave da Azul no ILS da pista 10. 6326, boa tarde, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Passando a autorização. Dudu. Ó! Paga. Pra sangue, vamos pouso aí, cara, vai com Deus. Azul 4003, pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, 08 nós, ajuste no zero. Livre pouso 4003. Altímetro em Salvador, 904, chama estabilizado no localizador. Redução velocidade 1,709. Redução 54. Redução para estabilizar, 3,154. Correto, e redução para 1,709 a partir de agora. 7,0,3,2,4. 7 decolado aos 35, chamei o controle, frequência 119,8, com voo. 9,8, 07. 397, chama o centro Recife 28,35, alterna 23,8. 35238, obrigado, até baixo. Grande Salvador, Olimpo 07. Olimpo 07, subimos até o nível de voo no 00, possível conforme autorizado. Pode ir de DCT agora, a partir do momento? Posso usar mesmo o seu direto conforme o plano apresentar. Ok, 97. Vai ficar meu? Vai dar um carro não, mas escuta. Estimado que pouso para a conquista? Os 20 da próxima navegação Romeu. Os 1820, correto? Aqui bateu. 820 pouso em Conquista 7. Passar através do farol da Barra, mantém-se em condições visuais, 1.000 pés. Tem frequência livre para coordenar com o tráfego local. E após 60 milhas da faixa Salvador, para informações de voo alerta, monitora as frequências de Recife em 260, alternativa 288. Novembro com o Conquista é a frequência? 28 Coijo, 260, alternativa 288, para informação de voo alerta. 21120 graus, 059. Ok, pousando pista 1063, 26. Salvador, sai 4771, informação, jogo. Até 4771. Notifique desse material 040, chegada a 040, chegada a bom, 4771. Oi, Salvador, boa tarde, o Azul 2662, sente da informação. Yes, sir. É o Azul 2662, sente da formação Yankee. Azul 2662, planificação, desmatão 050, prevendo chegada a mão. Sente, autorizado, confirma 050? Correto. Agora o aeródromo está aberto já? Confirmo. Obrigado. Segundo 5-4, complete a aproximação elétrica com sua cabeceira no zero, chama a turma em Salvador em 1-8, decimal 9-5. 7-5-4. 1-4-2, autorizado, a linha de manter para o chão zero. Estabilizado, a linha de manter, 8-1-4-2. Estabilizado no localizador. 2-0-8-2, não perde. É o que acompanhamos, estabilizando. Salvador, está 3-1-5-3, não. 3-1-5-4, continue a aproximação, aguarde pista livre. 7-4-3-2-5-4. Ele é 6-3-2-6, no solo 3-9, direita, no 2-1, décimo 9. Solo 2-1-9, livrando aqui a direita agora, obrigado, tchau, tchau. Formation, hello. Country 560, Skoka Identification, descend maintain level 060, clear and Bombed 1 arrival. Maintain level 060, clear Bombed 1 arrival, Country 560. Chama-se para Recife. Frequência 28.35, alterna 23.8. Confirma 28.35, secundária 238. Correto. Obrigadão. Salvador, boa tarde, no 885 da Gol. Descendo até 160 com a Azul. 885, autentificação, desse mantenha 070, chegada a Gol. 070, chegada a Gol, no 885. 1154, pouso autorizado, pista no 0, vento 1900 graus, 089, ajuste no 014. Vira próximo em 14, está 3054. Pela 85, reduz a velocidade para 250. 2509, boa noite, 85. Você conforme autorizado, acione posição normal com o transponder. Alternado para Lima, transponder da CNN 61 no Passo 10. Controle, Bruno 097, informação Zulu. É o 4261, corrijo 5545. O transponder, Raul. Agora 5 atrás do radar. Valeu, Colares, matéria 350, super, matéria 350, sai da PUCA. Contato radar na decolagem, sobre uma 350, saída PUCA. 350 na PUCA, 6143. 1097. 97. Notifique, desse mantém 080, redução da velocidade 2309, chegada bom. Ok, 80, agora a redução então 2309, 097. Quatro, um, solos, quatro, três, direito, um, dois, um, no decimal, nove, solos. 3560, então, 3560, reduce to 3, correction, 2309. Confirm, 2309? That's correct, sir. 2309, 3560. O 4771, sua velocidade indicada? 2509. 7. Pode manter até... Dona. Pode manter até... Até mais próximo, entre Dona e Pelo. Tem, você pode sair setão. Relativo, e reporte iniciando a redução. Reporte iniciando a redução, pode sair setão. Terminar de EVS, gol 2018. 2018, chama a torre Salvador, 118, decimal 95. 18,9. 18, decimal 95. 95. Controle, hoje Oceano 61 no 42, seria possível voar a caixa da presença? Voe direto, Yama 142. Na manteja, Yama 1 no 42. 2098, pelo utilizado, pistão 0, vento 08. 0 graus, 08 nós, ajuste chão 0. Tive todos, gol na 0 nós. 2-0 nós. Tio. 193, decolado aos 4-4, chamei controle, frequência 1-1-9, décima 8, boa viagem. Boa noite, um bom domingo, bom trabalho. Mente. Décima 3-5, 8-2-3, décima 8. Para informação de voo alerta. Anotou 1238 a primária. 123, corrija, 128, decimal 35, alterna 23, decimal 8. 2835, alterna 1238, com recibo Olympus 07, informará a sessão. Salvador, boa tarde, alterna 3193. Então, 4771, sua vetoração para o final do ILS X-Ray, cabeceirão 0, curva esquerda, por 200, limite da localizadora. Esquerda 200, limite da localizadora, 4771. Salvador, boa tarde, até 3193. 3193, teto radar da colégio, submateu nível de voo, 340, após cruzar 2 mil pés, direto Leblanc. Ok, cruzando já 3000. Um presente, o Anduleza, para o 3400. 85, reduz a velocidade para 2209. 2209, boa noite, 8. Retorno para descer a 2000, referente? Pode ser torcendo, desce para 2010, o time tem Salvador, 904, agora eu vou ter o final para interceptar o localizador. Mandeiro 2000 com 904, 4771, mandando 200 cantarões, vai reduzir daqui a 10 mil. Salvador, de onde? Tem 3568, está reduzido em 2109. Eu vou fazer o Chinami 142, chama sempre Recife 2085, eu tenho 2545. Diagonal, pare. Vai chamar Recife 12685, alterna 12545, 6142. 930. Oi, Salvador, alguma velocidade recomendada para 2062? Qual é o seu indicado agora? 210. 7. Pode manter 210, agora depois nós instruções. Desce e manter a 3000 pés, o time é 3 salvador, 1-0 no 4. 3000 no 0 no 4, sente o 2062. No 8, no solo 48, direito no 21, décimo 9. Direito no 219, até já. Entry 562, clear 4,000 feet. Altimeter Salvador 1014. Clear 4,000 feet, altimeter 1014, 3560. Pode voar ainda a Serra, 4771? Aguarde o último vetor para o localizador, 4771. 7, aguarda. Mantendo 2 mil pés, hein? Correto. Desce para 5 mil pés, o time é trem Salvador 1094. Pressão velocidade 2009. 885? 885, descendo para 5000, 0094. Correto, redução para 2009. 2 mil. 1097, desce para 6 mil pés, o time é trem Salvador 1094. Pressão velocidade 2209. Desce para 6 mil pés, o time tem Salvador no 04, redução de velocidade 2209. 220, redução agora, gol. 4771 para interceptar o localizador, com o esquerdo para 160, chama estabilizado. Chama 60, repatrão estabilizado, 4771, pode descer 1700? Desce para 2000 e chama estabilizado, 4771. Desce mais estabilizado, 4771. 2807, 70 vidas. 807, monitor as frequências de Recife, 1288, corrija 128, decimal 35, alterna 23, decimal 8 para informação de voo e alerta. Confira apenas o seu tempo estimado de voo. Aproximadamente 1 hora e 30 e vai monitorar a frequência de Recife, devido ao acidente. Que a partir de agora é mais 1 hora e 30, correto? Sete. Serve da Papá para ingresso no 7, Bravo de Bravo Uniforme Sierra. Autorizado ingresso no 7, porte aliado e pronto, capteiro no 7. Porte aliado e pronto, Bravo de Bravo. Serve da Papá no 7, líder de FX, cabeceira no 0, chama estabilizado. 7-2000, confirma o altímetro? 1014. 7-1014, chama estabilizado. O azul 2062. 3560, radio over to full space. Maintain present heading, I'll limit you to localize, of course. Thank you. Maintaining heading 040, the limit to localize. Estabilizado, 4771. 4771, compete a aproximação. E aí, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 295, boa, 2000. Portanto, 4771 no final da 1-0. Uma mil e meia por intercel. Câmbio 4771, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 grau, 0-5 nós, ajuste 1-0 no papo. Pouso 1-0, 4771. 5, sua retração para o sequenciamento de tráfego, via esquerda para 240, terá como limite o localizador, corrigindo direita, 240, terá como limite o localizador. Esquerda 240, limitado pelo localizador, no 800. 097, redução de velocidade, 2009. Rádio 1-8-4-4-6-2. 3560, desce para 3000 pés, o altímetro em Salvador no 0-4. 560, desce para 3000 pés, o altímetro em Salvador no 0-4. 3000-1014, maintaining head 040. Pode prosseguir descida. 097, isso mantém a mesma peça, vai prosseguir. Vai manter 6000, 097. 3560, in this head, you are clear to intercept the local hazard. Have stage time to reduce for your approach. We are coming to minimum speed, and we are clear to intercept localizer for runway 10-3560. E 4492, contato radar 60, mídia, estudo Salvador, desejo a chegada do BOMED 1, chame e corrijo. Apresente o voo BOMED, para que se está chegada, chame para descida. Para o ponto ideal de descida, o 4462. Esse mantém o 050-4462. 050-4462. Alô, 262, estabilizou? Estabilizou, 262. Eu te aproximo a senhora de S, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 095, boa. Torre Salvador, boa tarde, 2062, a 2 milhas pro IDCA. 2662, continua a aproximação, a rádio está livre. Rodando 2662. Informe CA, informe que após a decolagem, mantenha a proa até 3000 pés, ok? Decolagem autorizada, 090 graus, 079, ajuste 1014. Ok, decolagem autorizada da 197, após a decolagem, mantém 3000, mantém a proa até 3000, bravo no quadrilhão. Eu 3193, chame o centro Recife 28, decimal 35, 823, decimal 8. 2835, 238, boa tarde, bom trabalho. Pelo 85, desça para 2003, última trem Salvador 1014, esquerda para 130, chama estabilizado. 130, vai chamar estabilizado, descendo para 2014, bom no 885. No solo 55, direito, 121, décimo 9. Direita na eco, 219. 471. Prova para Bravo Uniforme CA, decolado ao 55, mantenha a proa até 3000 pés e chame o controle, 119, décimo 8. Ao 5598, CA. 2662, pouso autorizado, pista 90, vento 090 graus, 089. Autorizado, pouso no 0, azul 2662. Salvador, good afternoon, this is turn 3560 at minimum speed. 3560, continue our approved expect runway located in the 100 degree 7 option. Thank you very much, 3560. Ok, pode subir sem as restrições então, Bravo de Fonseca? Sem restrições, Bravo de Fonseca. Geral 7, redução de velocidade, 1709. 97, com a esquerda pro 180. 180 de pro 097. Qual é o destino? Agora é a 322. Gente, prossiga conforme autorizado. 5 da Gol, estabilizado ILS X-Ray da 1-0. 785, culpa de aproximação ILS X-Ray, China Torre Salvador é 1-8-95. Salvador, a torre 18-95, gol no 885. Certo para o Lucas 2, esquerda para o ONU 3-0, chama estabilizado. Esse para o 2 repete. Continua para o maior no frente. Ação direita 1-2-1-9. Utilizando direita 1-2-1-9, o 3-6-2. Estamos interceptando o localizador e enquanto está estabilizado. Five 6-0 clear to land, runway 10 in the 09 0 degrees, 6 knots, QNH 1014. Clear to land, runway 10 3560. Zono, sem indicação, 3-0 vai chegar no bom médio 1, bom médio, 45 está chegando e aguarde para descida. Salvando o bom médio, identificou, aguardando para descida. 2-2-3-1. Salvador, boa tarde, Sané 6314, informação Zulu. Chama 314, a significação, se mantém o 050, chegada com médio 1. Verificou 050, chegada com médio 1. O 097 estabilizou na LS. A gente leva a transferência dessas comunicações, 1097. 4462, isso é para 3010, o altímetro em Salvador 1014, o som de velocidade 2009. Até 3000, comida 14, reduzindo para 210, o 4462. Passando 2231, desce e mantém o 060. Desce e mantém o 060, 2231. On a ground at 1800, taxi by right side and call ground on 200 mile. Call ground on 1 mile, 3560, thank you. Zero 097, repete aproximação LS, cabeceira no 0 e chame a Torre Salvador em 1-8-95. Semana com 097, é uma torre? Correto. Torre agora em 1-8-95. Perfeito, sei lá. 885, foi autorizado, pista no 0080 graus, 59, ajuste no 094. Autorizado, pouso na 10-10-04, ajuste no 885. Boa tarde, Salvador, vou na 097. 097, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, gol. Dois livraria sexual, cabeceira 1-0, desce para 2-0 pés, altímetro em Salvador 1-0-1-4, chama estabilizado no Lucas Ebra. IBLS X-Ray, chamada estabilizado 4462. 885 no solo 02, direita no 21, décimo 9. Direita 21, décimo 9, com 985. Autorizado, pista no 0090 graus, 89, achei o destino 094. Teve pouso, gol na 097. Vamos encerrar, quando possível, se estimar de pouso, encerra na Vampire X-Ray, Quebec. Estimar de pouso aos 1945, já. 1945, pouso copiado. Prevenção 5, seria prioridade para o destino? Seria essa mesmo, senhor. 320. Direto do destino, Bravo de Fome Serra. Direto do destino, Bravo de Fome Serra. Controle Salvador, boa tarde, 19542, Centro Azul. Azul 942, assina a indicação, que se mantém 070, chegada Bomed 1. Identificou, se mantém 070, chegada Bomed 1, Azul 942. Sal, Salvador, approach frequency 119.8. Salve a Nana, dessa vez, com o Brasil, fora de cima. Avião, senhor, estabilizado. Deixa eu ver se não chega a essa que sou, estabelecendo o zero e chame a torcida da Adriana no 8, pistão 95. Sessões 95, trato, até mais. Salvador, boa tarde, com o Brasil, 76. Na frente da level 2, anda de 7, entra a level 160. Gratidão. Send maintain flight level 1040, clear from bound for level. Flight level 40, bound for arrival, Condor 076. Distância. Linha 3, no 4, desceu para 2 mil pés, altímetro em Salvador 1-0 no 4, e o final ele é sexual, cabeceira 1-0, chama estabilizado, não localizado. Desceu para 2 mil, autorizado ele é chama estabilizado. Desce para 3.010, o altímetro em Salvador 1014. 3.000 com 1014, 2231. Salvador, Bueno, 2762, Papo, ponto 0. 2762, mantém o ponto certo. Mantém. Salvador, gol 1120 com informação Zulu. Gol 1120, assim, identificação, deve se manter no nível de voo 060, chegada Bomed 1. Gol 060, Bomed 1, gol 1120. Azul 952, deve se manter no 050. 952, deve se manter 050. Salvador, vou dar a decisão 023. Selling at level 160 over the roof. Adelgo 033, Cocker Chiefs, send my team for level 050, clear bomb for level. Clear bomb for level, send at level 050, over 023, adding. Declare autorizado, pista 0, 100 graus, 059, ajuste 0014. Está autorizado, Nicolás, 2762, obrigado. Estabilizado, Maiolhança, chanel 304. Chanel 304, compete a aproximação elétrica, costurei, cabeceira 10, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. Salvador, 2. Salvador, chame 62. 63, 04. Beleza. 0, chama estabilidade, um localizador. O passageiro 2231 vai reportar a estabilidade descendo 2000. Decolado aos 1-1, chamei o controle, frequência 1-1-9, décima 8, boa viagem. 19-8, obrigado. Chanel 6314, pouso autorizado, pista 0, 1-0-0 graus, 0-5-9, ajuste 1-0-1-4. Repouso, 6314. Isso, corrigindo, 2762? Afirmativo, 2762, azul. Pro 2762, contato radar de decolagem, submetei um nível de voo 160, sou do Coral 1 do Bravo. Sobe pro 160, não, Coral no Bravo, 2762. Salvador, o 2760, corrigindo 2762, com referências visuais da presente a possível coral? Direto coral, azul 2762. Direto coral, obrigadão. azul 9542, desça para 3010, sua última tem salvador no 014. Agora é final IRE. Desce para 3000 pés, 1014, aguarda final ILS azul 9542. Level 76, start reduced to 2509. We are maintaining 2509, corner 076. Start reduced to 2309. Reducing 2309, corner 076. Reduz velocidade para 2209. Reduz 2209, gol 1120. Avisou no ILS, é que você dá 1-0, avisou para o campo 2231. Chegou 231, complete a aproximação da sectura, cabeceira 1-0, chama a torre Salvador, é 1-9, decimal 95, 2231. Azul 9542, isso é para 2010, o time tem Salvador 1-0 no 4, liga final da sectura, cabeceira 1-0, chama estabilizado no curso do localizador. Essa para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, pista 1-0, 1-0-1-4, chama na estabilizado 9542. Aproximação, aguarde pista livre. Guardando 2231. Let's go 023, start with the list to 2309. 0632309, down 0623. Runway 076, start reduced to 1700. Reducing speed 170, Condor 2, 076. 1120, vai passar 80. Vê se mantenha 4000 pés, o time tem salvadora no 014, gol 1120. Para 4014, gol 1120. Condor 076, we can descend to 3,000 feet, to my setting Condor 1014. We can descend 3,000, 1014, Condor 076. Direto Raíra. Direto Raíra, 2762 do Azul. 1120, redução de velocidade 1809. 2809, mas gol 1120. Azul 9542, complete a aproximação LS, chama a torre Salvador em 1-8 decimal 95. Completa a aproximação, chama a torre em 1-8 decimal 95, azul 9542. 542, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continua a aproximação, aguarde pista livre, azul 9542. 72,000 feet, Kilo 7, Formula 1014, com inspection localized across. Descend 2,000 feet, clear to LS 10, 1014, call 076. Direito, solo 219, 2261. 09. Confirmando para o gol 1120, reduzir 170. Correto. Salvador, opção 023, reasoning to pelo. Roger, descend maintain 050. Descend maintain 050, opção 023. Olhou o braço no front de guerra, solicito o desvio 30 graus para a direita, devido à formação. Calibre Bravo, uniforme certo. Faz ajuste no 0 no 4. Os autorizados, pistão no 0, azul 9542. Com o fim de vida do farol da barra, vai manter o tempo todo 100, devido ao 0. Controle 7. 04065, mantém o ponto zero, boa tarde. Boa, mantém o ponto zero, 4065. 9014. 3004, gol 1130. Zero 76 established, on LS 10. Color 076, complete your approach, contact tower 118, the small line of sight. 1895, what touch, number 076. Let's go 023, start reduce speed to 180 knots. Reduce speed 180 knots, down 023. 6, continue our attack track, spectral level located in the 100 degree 6 knots. Roger, control 076. Mão 20, isso para 2000 pés, livre linha sexo e cabeceira no zero, chama estabilizado no localizador. Para 2000 vai passar no localizador, gol 1120. Local 083, reset for space, turn left, correction, right, heading 220, millimeter will be localized across. Turning right, turning 220. São 023. That's correct, sir. And repeat descend to 3000 feet, Mercedes, Aldo 1014. 3015, Pinete 1014, Salvador 023. Alunos from CR. Agora 55 milhas noroeste de Salvador. Se isso andar encerrado. E para formação de voo e alerta, monitor as frequências de Recife 1.6085 ou 1.6045. 2685, 2545, bravo, do Flamengo, boa tarde. Nosso cordial boa tarde, o 2790 da Azul, voltando com a informação a Tizamã. Azul 2790, identificação, 3 ADX da Alemanha, chame no ponto ideal e descida. Vai passar descida o 2790. Direito no 21, décimo 9. Direito no 21, 9542. 3291, é a torre. Poderia chegar um pouquinho mais à frente, por gentileza? A torre, eu quero 321. Oi, prossiga. 321 na escuta da torre. É o Oxiné 6321 na escuta da torre. 6321, será que foi? Poderia chegar um pouco mais à frente, por gentileza, para possibilitar o push no setor 1, no grande pátio? Nossa. 1-1-2-0 estabilizado, no locutor. Afirmativo, o tráfego na frente é o condor? Correto. Está estabilizado com 1-1-2-0. Multi aproximação direta, estima a Torre Salvador em 1-1-8, decimal 9-5, ou 1-1-2-0. 35, 1-1-2-0. Interceptor localize the course, turn left, heading 140, descend to 2,000 feet, intercept and hold the remain. 014, come snatch, localize the course. Kennedy 1014, left heading 140, please intercept and localize the runway 10, down 023. On the ground, it's 2-4, right side, 1-2-1, that's 1-9. Right side, 1-1-9, come to 076. Ah, setor afastado, 1-5 milhas do farol da barra. Aproximadamente, vai manter a proa mais 13 milhas, mais 13 milhas e depois vai tomar rumo do mar novamente. Complete your approach, contact north of the top, frequency 118.95. 118.95, complete the approach from 023, good time. North Salvador, good time, that's down 023, establish a from 118.95. Portugal 023, continue your approach, expect one with the key to QNH 1014. QNH 1014, 023. 3 autorizado a alinhar e manter fichão a zero, agilizando manobras, para a decolagem. Os atos da França é uma fase a mim, mantém a zero, tudo a garantia de